seja forte em você, tá ligado? Mas não fica usando o nome dos outros, não, que isso é feio. Tá? Beijo do gordo. Você me deve. Você me deve. Você me deve. Você me deve. Você me deve. Você me deve. Você me deve. Nem percebe, mas você me deve. Fala mal dos outros, você que é mídia. Você só imita, cara chato, não me irrita. Ou cê joga, ou cê apita. Ou cê filma, ou cê pita, ou cê palpita. Não me marca, nem publica na minha timeline, nem se comunica. Uma mina, uma vez ouviu minha rima, achou que eu era mais do que parecia. Perguntou se eu tava afim, eu disse imagina. No início, no final, é a mesma fita. Eu já quis ser um vilão, frio igual Vegeta. Acho que eu tô mais pra maratonista. Você vai me ver correr na garoa fina. Sua rejeição é minha gasolina. Se você me quer, faça uma mandinga. Eu canto Heineken, mas prefiro pinga. Você acha que é quem? Cê tá só os quimba. Eu não mando recado, eu vou lá e bimba. Ei, nele sua mensagem respondi legal. Quando eu precisei, você disse tchau. Olha cê fazer, falo sem sal. Nem vem de cu doce que eu tô zero calma. Ei, você me deve. Você me deve. Você me deve. Você me deve. Você me deve. Você me deve. Você me deve. Nem percebe, mas você me deve. Toco no toca disco. No som que se toca, só toca isso. Hit, só toca jingo. Só que eu sou tão cretino. Liso no falso hino. Tudo que eu toco é ouro. Não tô dormindo. Bullying no mictório. Botando pânico no inimigo. Te faço trocar de pão. Olha a benção, sequência de autoestima. Vai pra frente, segue em frente, segue a rima, yeah. Quer saber? Tudo bem, tudo em cima. Eu virei, me virei na neblina, Tô no Chile, almocei na Argentina, yeah. Sem ninguém, só colei com a minha mira, Eu te odeio, eu não fim, cê me tira, yeah. Nem fudendo, eu tô bem, eu me vinga. Ah, se fosse tudo palco e bebida da moda. Pra dar rolê em Sobradinho com dos carros mais foda. Só porque só sobrou isso e uns mano falando de pano na roda. Mantendo sempre o equilíbrio com o peso do mundo dormindo nas costas. Tudo tá tão ao contrário, isso não tá no contrato. Faça que nem eu faço, trata que nem eu trato. Igual cê tem me demonstrado, mano cê tá embaçando. Se eu te trombar embaçado, eu não tô ameaçando, só tô achando engraçado. Nem percebe, mas você me deve. Mas mesmo assim eu perdoo vocês, mas dessa vez não vai passar impune não.